uma junção de várias instituições, de várias coletividades, para um fim único, é uma iniciativa que é de louvar. Sim, é de louvar. Resolvemos os Rotários este ano organizar uma prova, até porque um pouco por todo o município várias associações têm feito atividades em prol dos nossos bombeiros, os Rotários não quiseram ficar com esta obra tão importante em branco e organizámos pela primeira vez a Ria Running Bike. É uma prova sui generis, portanto tem a parte de bicicleta e a parte a correr, equipas de dois, e que para já fazemos um balanço positivo mediante o número de inscrições. Acho que para a primeira edição estamos muito satisfeitos. E depois é isso que dizia, que é a união de várias associações para um fim comum, que é ajudar os nossos bombeiros, que são de todos, não é?